Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Meus queridos irmãos, minha família na fé, bom é nós estarmos aqui, esperançosos. O que será que o Espírito hoje tem a nos dizer? Na verdade, certamente falará grandemente no seu coração, porque você é filho e nós fomos por ele adquiridos para nós sermos vitoriosos neste mundo, enfrentando todas as barreiras, todas as dificuldades, com certeza. Meus queridos irmãos, como tema para esta manhã, as três acusações. Nós vamos aqui viver um momento em que Jesus Cristo estava sendo julgado, as falsas acusações, porque o povo de Deus tem que ter conhecimento pleno de todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. E eu então convido a igreja para que você abra sua palavra, sua Bíblia, em João, em Lucas, no capítulo de número 23, Lucas 23, eu preferia João 18, 29. João 18, 29. Depois a gente vai lá em Lucas. João 18, 29. João 18, 29. Primeiro, por favor. Amém, igreja? Amém. Um simples versículo. Diz assim, então: então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Que acusação trazeis contra este homem? Agora vem Lucas, capítulo 23. Agora sim, Lucas 23, versículos 1 e 2. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. E o povo do Senhor diga comigo: amém. Amém. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, minha família na fé, que a palavra de Deus, que não volta vazia, preencha as nossas vidas com o conhecimento dele. Meus amados irmãos, as três acusações. Os judeus fizeram três acusações para Pilatos sobre o Senhor Jesus Cristo. As três acusações nós acabamos de lê-las aqui em Lucas, capítulo 23. Acusaram-no de agitar a nação, a primeira acusação. A segunda, de vedar pagar tributo a César. E três, o terceiro, de se fazer rei. E vamos então analisar uma por uma. As três acusações eram bem sérias, porém falsas. Sabe, queridos irmãos, enquanto eu estiver pregando, certamente o Espírito de Deus vai falar no teu coração. Porque nós vamos aqui viver um drama que Jesus Cristo passou, e o que nós temos que fazer é trazer a palavra de Deus para o nosso dia a dia, para que a palavra de Deus nos preencha hoje. Porque, assim como nós vimos aqui tantas coisas e ainda vamos ver, vamos participar, pode ter certeza que você também hoje participa de muitas coisas dessas. Acusações, injúrias, falsidades, vivendo, às vezes, no seu serviço, na rua. São tantas coisas, e nós vamos então estudando as coisas de Deus, revivendo aqui esse julgamento, essas passagens. E certamente você há de transportar para a sua vida também o que hoje você passa, o que hoje nós passamos. E tudo isso nós damos honras e glórias ao Pai Celestial, porque Jesus Cristo, ele se tornou um vencedor, e ele se fez vencedor para que nós também nos tornássemos vencedores. Você pode falar: pastor, mas vencedor? Sim, vencedores sim. Porque ai de nós se as nossas vidas elas terminassem neste mundo. Existem promessas e mais promessas para todos nós, e desde já devemos vivê-las como se elas já existissem, às vezes até nem existindo, e louvado seja Deus por isso. Então, meus queridos irmãos, eu disse que essas três acusações, elas eram muito graves, porém falsas. Vamos ver a primeira: agitar a nação. Jesus, ele magnetizava as pessoas. Ele tinha o poder de olhar no olho assim, Roberto, e você se apaixonar por ele. Como não seguir esse homem? Seu poder de comunicação era fascinante. Ele fascinava as pessoas. Ele deixava as pessoas extasiadas. Os homens ficavam extasiados ao ouvir a palavra. E eles ficavam assim, pasmos com a grandeza dos seus gestos. Que coisa maravilhosa. Então você passa a observar, passa a meditar no homem com esta capacidade que era Jesus Cristo. Estou falando que era na época em que ele estava andando com seus discípulos. Um carpinteiro, homem humilde, ele causou uma grande revolução nas vidas daqueles homens na época. O homem comum foi levado por ele aos degraus do mais nobre na dignidade. Aqueles homens que estavam totalmente destituídos de tudo, Jesus Cristo chegava e transformava a vida desses homens. Sim, eu falei anteriormente que como nós... A minha esposa está falando que ainda transforma. Sim, eu estou falando para você se reportar no dia de hoje. Aqui no louvor, a nossa ministrante disse que nós não merecíamos, estávamos destituídos, e é verdade. Então o mestre da vida, ele deu profundas lições aos homens. Eu passo a imaginar, sabe, Jorge, como era o mundo sem a presença de Jesus? Como é o mundo hoje sem a presença de Jesus? Ele despertou o ânimo e ele também deu sentido à vida, aquelas pessoas que estavam totalmente perdidas, desestruturadas. Ele ensinou aquele povo a amar a verdade e a ser fiéis com as suas consciências. Foi tremendo, queridos irmãos. E é exatamente por esta razão que eles levaram a Pilatos, acusando de agitar a nação. Acusá-lo de agitar a nação e estimular a destrutividade. Era totalmente falsa essas afirmações. Ele não destruía nada. Ele simplesmente crescia. Ele trazia os verdadeiros valores aos homens. Ele restituía vidas que estavam desboroadas, caídas, sem esperança. Louvado seja Deus. Na realidade, ele equilibrava e dava estabilidade a toda a sociedade. E aí, meus queridos irmãos, o povo então o acusava, dizendo que ele estava removendo, ele estava agitando, ele estava transformando a nação. Ele não agitava a nação, mas ele balançava os corações dos homens. Ele mexia com as estruturas, por mais sólida que fosse. Ele mexia com aquelas estruturas e fazia do homem mais difícil, o homem mais vil, uma criatura solícita, um nobre homem, uma mulher nobre. E ele dizia que ele era a luz do mundo. Imagine que coisa espetacular. Ele dizia que era a luz do mundo. João 18, versículo 12. Um pouquinho mais à frente. João, capítulo 12, 8. João 8, 12. João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Guarda, igreja, isto no teu coração. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Palavras fortíssimas, porque na época o povo andava na escuridão, sem direção, sem esperança, perdidos. De fato, ele brilhava verdadeiramente nas trevas. Aleluia por isso. Entranhava-se pelas frestas das almas, iluminava os becos das emoções, ia lá no recôndito, aonde tinha tristeza, ele tirava a tristeza e botava alegria. Onde as pessoas estavam totalmente desarraigadas de qualquer esperança, então ali ele colocava o que faltava. Graças a Deus. Ele lançava fora o medo e irrigava a esperança aos abatidos. Todas essas coisas, elas foram revertidas lá perante o tribunal, o acusando de agitar a massa, de agitar a nação. Era impossível verdadeiramente ocultar Jesus. Era impossível deixar de se ouvir falar que um tal homem assim assim estava revolucionando, mas estava revolucionando para cima. Não era contra ninguém. Mas isso aí, queridos irmãos, afetava a estrutura, abalava os homens de poder, trazia medo, trazia uma certa instabilidade, alguma coisa eles tinham que fazer verdadeiramente. Sabe, meus filhinhos, havia um cidadão que morava numa gruta, num quarto, escondido, onde não tinha luz, era um breu total e ali ele morava. E ele então pedia muito a Deus que a luz chegasse até aquele momento, aquele cômodo. E um belo dia Deus o capacitou, ele arrumou um emprego e ele então conseguiu, através da light, botar luz no quarto dele. E quando a luz acendeu, ele entrou assim em choque, porque ele começou a ver teia de aranha, as paredes úmidas, sujas, todas as imundícies, ele começou a enxergar. E esse Jesus, que é a luz do mundo, quando ele entra em nós, ele também resplandece a gente, e a gente começa a ver as paredes das nossas vidas arranhadas, rabiscadas, sujas, até pichadas. Graças a Deus por isso. Porque aí você, com a presença dele em você, você então começa a dar um jeito na sua vida, você começa a arrumar, você começa a ver aonde está desnivelado, aonde está rabiscado, e você então, através desta luz que está em você, você começa a arrumar os seus passos, você começa a se alinhar com esse homem que é Jesus Cristo em nós. E aí, meus filhinhos amados, essa luz que eu estou falando, eles não queriam, eles tinham que apagar essa luz. Eles tinham que arrumar algo, irmãzinha Rosana, para dar um clique nessa luz, que ninguém queria ver as suas sujeiras expostas. Tem alguma coisa diferente dos dias de hoje? Não. Não. Continua a mesmíssima coisa. Jesus Cristo é o mesmo. E embaixo do sol não tem novidade nenhuma. Quantas pessoas continuam matando o Senhor Jesus? Quantas pessoas continuam acusando? E eu quero te dizer uma coisa: cada dedinho que se levanta contra você é contra o Senhor que te comprou. Isso é tremendamente maravilhoso para todos nós. Você não precisa nem se defender, só olhe para o Senhor. E certamente as coisas vão mudar. Hão de mudar. Então, meus filhinhos, essa foi a primeira etapa dessa falsa acusação de que Jesus Cristo, ele agitava a nação, ele mexia sim, mas para arrumar, endireitar e para levantar. A segunda acusação: vedar pagar tributo a César. Meus filhinhos queridos, a máquina do Império Romano, ela era caríssima. Ela era caríssima e havia necessidade de que alguma coisa fosse feita para poder sustentar aquela mordomia. Está diferente de hoje? Quando o Tiradentes morreu, eles estavam enfiando a mão no nosso bolso na época e era 20%. Hoje, segundo aí a estatística, eu não sou muito ligado a essas coisas, mas já passou de 36%. Estamos precisando de um novo Tiradentes. Que tal você, Paulo? Eu? sim. Vocês souberam que o Papa morreu, amém? E saiu uma comitiva daqui para lá. Aliás, daqui não, do mundo inteiro para lá. E aí, meus filhinhos, quem é que paga essa viagem? Quem é que paga essas coisas? Quem? Estamos na época de fazer imposto de renda. Bem, eu não quero puxar para isso não, eu só quero que a igreja comece a entender que as coisas não mudaram em nada não. Roma tinha que fazer alguma coisa assim, pagar um imposto, pagar tributo. E eles tinham que procurar alguma coisa em Jesus Cristo para poder acusar. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus, que é atualizada. Mateus 22, versículos de 15 a 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, causando sempre o trama, né, para poder pegar na esquina. Sabemos disso? Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha aqui a melodia dele. Sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha a maciez, sabe, do falar. Mas deixa estar que o coração está totalmente... Ah, meu Deus. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Jesus Cristo tinha umas palavras tremendas, né? Conhecia. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o, foram-se. Meus amados irmãos, pagar tributo a César depende do suor do trabalho. O tributo pago a Deus não depende do dinheiro, basta um coração simples e disposto a amar. Esse é o tributo que o Senhor quer de você e de mim. E eu quero dizer uma coisa à igreja amada, meus filhinhos, que essa passagem aqui separa muito bem o que é material e o que é espiritual. Pagar tributo a Deus, filhinhos, somos nós nos dedicarmos à obra do Senhor. É você amar um irmão, como nós falamos ali com a Avina, que chegou aqui trazida para uma irmã. Não me importa quem é essa amada irmã, eu quero dizer, minha filhinha amada, que eu te amo como você é. E deixa que o resto Deus vai te arrumar. Não importa. O importante é que o Senhor Jesus Cristo nos amou até o fim. Jesus Cristo veio para os pecadores. Quem não é pecador neste mundo? Sabe, meus filhinhos, cada um tem um modo de pensar, um modo de agir, um modo de realizar. O meu modo de ver é que eu pelo menos, não sou juiz de nada. A minha finalidade aqui é pregar a palavra. E quem vai falar com você, quem vai te cobrar, é o Espírito Santo do Senhor. Ele é a balança que está em nós. Ele é a luz que ilumina. Sim, estamos aqui para orientar, estamos aqui para ensinar, estamos aqui para nós fazermos a nossa parte. Mas uma coisa é certa, quem padeceu nesse julgamento, quem sofreu foi o Senhor Jesus. E como diz aqui, que ele já conhece o coração. Antes da pessoa abrir a boca, ele já sabe. Sabe, queridos irmãos, Pecado é pecado. Às vezes, nós nos prendemos muito em um pecado, seja ele adultério, seja ele roubo, seja ele o que for, a gente esquece o pecado do egoísmo, como nós vimos ontem, a vaidade, num filme que nós assistimos. Então, meus filhinhos amados, aqui está exatamente a diferença da grande coisa, a parte material, a César o que é de César. Olha, é dele, foi feita para ele, dá a ele. Mas o que Deus quer de você e de mim é o amor, é compreensão, é você ter uma vida plena, você ter uma vida para que seja até imitada pelo teu vizinho, parente, amigo, no seu falar, no seu agir, no seu julgar. Esse julgar, muitas vezes, não na parte espiritual, mas em questões do nosso dia a dia, sem nós sermos assim imparciais. Então, meus filhinhos queridos, esse é o tributo que Deus quer de cada um de nós, que nós tenhamos um coração simples e disposto a amar. E quando você faz isso, você está cumprindo as normas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí o cumprimento da lei. E é tão difícil entender isso, né? As pessoas preferem jejuar, subir, descer, se esfolar, fazer e acontecer, no entanto peca às vezes em deixar de amar um irmão, uma irmã, socorrer, dar uma palavra, ouvir, se colocar à disposição, e vai por aí afora. Mas mesmo assim, como o Senhor da Glória, ele era zeloso e é muito zeloso nas suas atividades, ele procurou fugir da aparência do mal e ele então pagou tributo, sim. Venha com o pastor em Mateus 17. Volte um pouquinho a sua palavra, a Bíblia. Mateus 17, versículo 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Veja que quando Pedro entrou, imediatamente o Senhor já foi falar com ele, porque o Senhor sabia de todas as coisas. E no versículo 26, respondendo Pedro: dos estrangeiros. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes, por mim e por ti. Fugindo da aparência do mal. Sabe, meus filhinhos, quantas e quantas vezes nós somos assim apanhados numa coisa certa e, no entanto, as pessoas deturpam. Eu estava, sim, na sexta-feira, na reunião de pastores, estava conversando com o pastor Márcio Pepe, ele estava ao meu lado, e ele então pediu, tomando um copo de Guaraná, ele estava falando para mim assim: eu conheço um pastor que ele foi colocado na frente da igreja e todo mundo foi contra ele porque um dia ele estava tomando um Guaraná e a igreja o acusou que ele estava bebendo cerveja. Que coisa tremenda! Será que o pessoal não tinha outras coisas melhores para fazer, não? Será que o pessoal não... Perdão, o pessoal não se preocupa com a sua linguinha, não? Então acha melhor botar um pastor aqui na frente para acusar de que estava bebendo cerveja, que na realidade não era? E vai por aí afora. Mas o Senhor fugiu dessa aparência. Quero agora entrar na terceira e a última parte da acusação: fazer-se rei. O mestre da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor de Nazaré, ele não queria se fazer rei. Embora ele tivesse todos os atributos para ser o mais brilhante rei, ele não queria se fazer rei. Ele era lúcido, sábio, perspicaz, palavra difícil, eloquente, justo, amável, afável, sereno, equilibrado, mas não queria o trono político. Olha que coisa tremenda. E eu quero abrir aspas aqui, porque muitas vezes, isso aí é visão minha também, não que eu esteja aqui, meus filhinhos amados, eu acho muito difícil um homem de Deus, ele conciliar política com a missão dele. Eu jamais me candidataria a qualquer cargo desse porte. Porque o meio já leva para isso, para a corrupção. Jesus Cristo não queria saber nada dessas coisas. E às vezes a gente vê a ambição do homem de poder, disso, de adquirir, fazer e acontecer, de mandar. Às vezes não é nem por dinheiro, é simplesmente aquela ambição de ser poderoso. Sabe com quem está falando? Graças a Deus isso até parou um pouco. Mas houve uma época que isso aí era atuante. Então, meus filhinhos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha todas as qualificações e todas as capacidades. Sabe, Jesus queria ser rei, sim, em um único lugar em que não reinava, que era no coração humano. Ali ele queria ser rei. Deixe Jesus reinar na sua vida. Se curve a esse rei que mora em você. Deixe o teu eu de lado. Deixe as suas vontades de lado. Converse com ele. Vá a ele. Leve as suas dificuldades a ele. Ele é teu rei. Ele vai fazer de você, sim, uma pessoa vitoriosa, vai. Mas nós temos que irmos ao Senhor e reconhecê-lo que ele é o Senhor das nossas vidas. Preferia o amor de pessoas simples aos aplausos da multidão. Esse era o Senhor Jesus. E como é que ele poderia ter isso se porventura ele fosse um rei político? As acusações feitas pelos judeus, elas eram muito sérias. E a pena de morte para os judeus, naquela ocasião, era por apedrejamento. É bom a igreja saber dessas coisas, porque Jesus Cristo foi crucificado. Eu queria que você viesse aqui comigo em Deuteronômio, sai um pouquinho daí, Deuteronômio 13, 10. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 10. Só para nós testificarmos o que estamos falando. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 10. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Então, naquela época, a pena era apedrejamento. E o Senhor Jesus Cristo, ele escapou disto. Eu queria dizer, igreja amada, que a crucificação era uma prática fenícia, pelo menos a história conta, e que depois foi adotada pelos gregos e posteriormente foi assim incorporada pelo Império Romano. Mas só crucificava os escravos e criminosos atrozes. E Jesus Cristo entrou nessa. Jesus Cristo estava ali para servir de exemplo, de modelo. Mas sabe, filhinhos amados, tudo tem um porquê. Quando eu era mais novo, mais jovem, ainda pertencendo a outra igreja, que eu sou oriundo da igreja romana, católica romana, eu não entendia por que que Jesus Cristo morreu, por que que ele padeceu. Eu vi aqueles filmes da crucificação de Jesus na época da quaresma, né, na época da Semana Santa, e aquilo me comovia muito. Eu tinha uma pena de Jesus Cristo tremenda, sabe? Mas eu também não achava solução, eu também não achava quem me explicasse, embora eu perguntasse: Eliana, por que isso? Eu já citei aqui a igreja que eu já fiz até, já montei guarda, tomando conta do Senhor morto, durante a madrugada. Isso na Semana Santa, são os dogmas da Igreja Católica, é uma vitrine assim, e o Senhor morto ali, todo cheio de sangue, magrinho, feio, e a gente aqui do lado de fora tomando conta dele. Gente, hoje eu pergunto: para quê? Por quê? Que ignorância espiritual, que coisa horrível. Mas eu quero dizer para a igreja o como que é, como que são os nossos sentimentos, como nós somos assim trabalhados assim, como nós somos assim sensíveis às coisas de Deus. Porque naquela ocasião eu estava debaixo de uma liderança, eu estava debaixo de uma igreja com dogmas, normas, regras, e eu procurava seguir aquilo dali como mandavam. Então dizia assim: olha, vai ter uma vigília das 2 às 4, eu preciso de alguns fiéis que fiquem ali tomando conta do senhor morto. Eis-me aqui. Eu sempre era o primeiro. Me lembro de uma ocasião, a Célia também lembra, já como, ainda como católico, vamos voltar. Ainda como católico, uma ocasião o pároco da minha igreja falou assim: olha, na passagem de ano do dia 31 para o dia 1º, ali no Hospital Carlos Chagas é uma carnificina. É sangue para as 15 bandas. E não tem gente que dê conta. Eu preciso de alguém para que esteja lá me auxiliando. Quem quer? Eu assim, eu. Chegando lá 11 horas da noite para sair 1 hora da manhã. Sacrificando a passagem de ano. Mas sabe o que é isso? É a sensibilidade espiritual. É a sensibilidade de ver as coisas de Deus. Você querer colaborar, você querer fazer a obra. Mas não tinha entendimento. Gente, perdoa-me aqui, eu não estou aqui malhando a Igreja Católica, eu estou falando a respeito da falta de entendimento, que hoje nós entendemos por que que Jesus Cristo passou por tudo isso, por que que ele foi crucificado, por que que ele não foi apedrejado. Hoje nós sabemos e entendemos, e hoje nós glorificamos a Deus, porque a gente olha uma cruz vazia, e a gente olha um túmulo também sem ossos. Vamos glorificar o nome do Senhor. E sabemos ainda que ele ressuscitou e que ele está vivo e que ele habita dentro de nós. Olha, meus filhinhos, isso é muita glória para todos nós. É um entendimento maravilhoso, porque aqueles que estão lá ainda não entendem essas coisas. Repetindo, conversando com o irmão Daniel, domingo passado eu falei: irmão Daniel, vou pegar outro gancho. Ele estava falando que ele foi assistir, não, em Roma, na casa dele, ao sepultamento do Papa. E ele viu como o pessoal ali estava implorando a todos os santos da Igreja Católica para que o Espírito do Papa chegasse nos céus. E a gente passa a não entender nada. A gente passa a não entender nada. Mas não é a sua santidade? Então, depois que morreu, deixou de ser santidade? Aí precisa de santos para que leve para o céu? Meus filhinhos, perdoa-me, mas nós temos que entender a palavra de Deus, porque a luz chegou, ela agora te clareia, você agora está alumiado, você agora não está tropeçando na sua caminhada. Isso te alegra? Diga amém. Você agora não está tropeçando nessa caminhada da vida, naquilo que você recebeu, naquilo que te passaram. Agora o pastor está pregando com a Bíblia aberta. O único livro que tem aqui em cima é a Bíblia. E se você vier a terça, vai ser a mesma coisa, a quarta a mesma coisa, a quinta a mesma coisa, sexta a mesma coisa, sábado a mesma coisa, e domingo a mesma. Assim é a nossa vida agora. O que nós podemos ter aqui são meios para enriquecer aqui a palavra de Deus para o entendimento. é o nosso fichário, o livro que a gente lê, e outras coisas mais. Mas a essência agora está aqui exatamente na palavra de Deus, para você entender, para eu entender, para nós entendermos e para nós vivermos dentro desse conhecimento, porque o Senhor da glória, Ele pede e Ele quer que nós cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Ele quer de cada um de nós. Seja glorificado o nome do nosso Deus. Então, meus filhinhos, a crucificação era uma prática fenícia, que isso aí depois foi trazida também, adotada pelos gregos, e mais tarde também foi incorporado no Império Romano. Mas o Império Romano, ele só crucificava os grandes escravos, os escravos e aqueles malfeitores mesmo da última instância. Mas nós estamos vendo a última parte, que Jesus Cristo não quis, não queria ser rei. E, no entanto, eles acusaram, dizendo, ele se fez rei. Meus filhinhos, disse Jesus uma ocasião, e nós vamos ver, que o meu reino não é deste mundo. Ele deixou-se bem patente. O meu reino não é deste mundo. Sabe, filhinhos, nós vamos ler aqui uma passagem, que essa passagem, essa e a última que nós vamos lê-las, como essa passagem me alegra, como mexe com o meu coração, e eu tenho certeza que vai mexer com o teu também. Venha com o pastor em João, no capítulo de número 18, João capítulo 18, versículo 36 e 37. João 18, 36 a 37. Disse assim Jesus, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Agora guarde no seu coração, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Como eu gosto disso, Paulo. Como eu acho isso aqui maravilhoso. Paulinho também, eu falo Paulo, entra outro Paulinho lá também. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, meus filhinhos amados, o que é que você está fazendo hoje aqui? Você veio hoje aqui porque não deu praia, porque está chovendo? Não, porque tem dia que o sol está quente e você também está aqui. Então você veio aqui por quê? Porque essa verdade que você escuta te alimenta, te separa, faz a diferença. Você sai daqui mais senhor ou senhora de si, não se contaminando com este mundo, não recebendo o que o mundo fala, analisando, peneirando, isso serve, isso não serve, não serve. É a balança do Espírito que está em você. Então, meus filhinhos, vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso para mim é magnífico. Querida igreja, eu não sei a sua origem, a origem de cada um, mas eu dou muitas glórias ao meu Deus hoje, porque essas coisas me faziam falta. Eu li a Bíblia para os meus filhos, não entendia nada, mas uma coisa era certa, Ricardo. Quando eu li a Bíblia que não entendia nada, eu olhava assim e dizia, se está aqui é porque tem um motivo. E um dia o Espírito vai me revelar. Falava isso na santa ignorância espiritual. E quando eu viajava, querida igreja, há uma norma muito bonita, né, que nos hotéis, na mesinha de cabeceira, sempre tem uma Bíblia. Sendo que às vezes era até em línguas diferentes, E eu então pegava aquelas Bíblias e eu lia. Quando era aqui no Brasil, lia também, ficava fascinado com aquelas coisas, não tinha nada para fazer, trabalhava durante o dia, à noite estava cansado, então ia para o hotel, chegava lá, pegava aquela Bíblia e ficava lendo, lendo. Quando eu estive na França a primeira vez, eu participei de uma comunidade onde as pessoas não dão nem bola para os visitantes. Tremendo isso. Mas lá tinha os livrinhos, e eu então pegava aquele livrinho e ficava lendo. Aquele livrinho era tão bom, eu começava a querer saber. Aí eu fui ao pároco e perguntei para ele assim: escuta, eu poderia ficar com um livrinho desse? Eu pago. Disse: não, pode levar, é presente meu para você. E aquelas coisinhas tão banais, tão simples, tão rasteirinha, espiritualmente falando, me satisfaziam. Sabe, eu estava muito, voando muito baixo. E um dia o Espírito começou a cobrar: olha, tem que alçar voo, tem que sair desse meio metro do chão. E aí saí como? Eu tive que mudar de nave. E agora eu peguei uma que saiu da estratosfera, e graças a Deus. E a gente vai voando na asa do Espírito. Vai voando. Graças a Deus. Quero dizer para a igreja que nós não somos nenhum expert na palavra do Senhor. Mas o Espírito revela, abastece. E te digo hoje com toda clareza, de que nada fica assim obscuro àquele que procura. Hoje você lê a palavra e ainda não entende algumas coisas, pode ter certeza que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer e você vai entender plenamente. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Então, meus filhinhos, por fim, falamos aqui que o Senhor disse que quem é da verdade ouve a sua voz, mas o Senhor Jesus Cristo, antes de partir, ele deixou algo muito sério registrado aqui para mim e para você, que foi a oração dele sacerdotal, que para mim é uma das coisas mais lindas que a Bíblia tem. E eu chamo você para vir comigo, você que é da verdade, em João no capítulo 17, versículo 8 em diante. Olha que conversa, olha que oração, olha que coisa espetacular. E se você tiver um pouquinho mais assim de interesse, se você tiver um pouquinho mais de folga, se você quiser penetrar mais, então leia todo o capítulo 17, João 17, todo ele, mas vamos lê-lo a partir do versículo 8, João 17, versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Aqui é Jesus Cristo falando com Deus, falando com o Pai. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Olha que coisa fantástica, né, Janete? E versículo 9. É por eles que eu rogo. Eles quem? Por você que acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus. Oh, glórias! É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, porque aqueles que me deste, porque são teus, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então você começa a entender que você foi dado a Jesus por intermédio de Deus. Você não está solto neste mundo. Esse sacrifício que Jesus Cristo fez foi exatamente por isso aqui, para resgatar aqueles que eram de Deus. Aleluia. Versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Que maravilha. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Graças a Deus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas Iscariotes, né? Para que se cumprisse as escrituras, para se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, Isto falo ao mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Para um pouquinho, filhinhos queridos, deixe o tributo do mundo, deixe as coisas do mundo, deixe de lado e viva agora esse gozo eterno que aqui está, que é Jesus Cristo em você. Você acha que o poder de Jesus Cristo não vai te livrar de todos esses males que esse mundo arma para você e para mim? Vai! Vai, querida igreja! Não temas, a mensagem de hoje de tarde, não temas, confie no Senhor. Confie no poder da sua palavra que aqui está escrita para você e para mim. Vamos em frente. Estou lendo o versículo de número 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha que maravilha. Você não é deste mundo, igreja? Eu também não sou. Nós não somos deste mundo. Estamos aqui por uma breve passagem. Muitas pessoas têm que se render ao Senhor Jesus Cristo por intermédio de você, porque você recebeu a incumbência do ID, pregue, fale, insta, vem aqui, cante, faça alguma coisa para o reino, dê o seu tributo ao Senhor, pague o seu tributo a Deus, não em moeda, mas com seu coração, em amor. Versículo 16, 15. Eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Igreja, diga amém. É o Senhor Jesus Cristo que está falando com Deus. Aleluia, por isso. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meu Deus e meu Pai, como eu busquei essa verdade na minha vida. Como eu queria conhecer essa verdade. Eu vivia tateando. Aonde eu andava, por esse Brasil sozinho, eu andava tateando, eu queria ver a verdade, eu queria conhecer a verdade, até um dia que o Espírito Santo me trouxe aqui na palavra, e eu passei a descobrir, eu passei a entender que a verdade era Jesus Cristo. Não é santo, não é figa, não é arruda, não é estátua, não é pedra, não é vassoura, não é nada. A verdade é Jesus Cristo. Ele na tua vida e na minha. É isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Eu tenho que ter essa verdade. Porque dizem em outro local ali em João 8:32, 31, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo bateu forte no meu coração na época. Então, enquanto você não conhece essa verdade, nós estamos servindo a que reino? Dos céus não é. Podemos até mesclar, mas servir na sua essência não. Eu tenho que conhecer a verdade. Nós estamos aqui para conhecer essa verdade. E diz aqui o Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai Celestial: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Olha que coisa magnífica. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha, filhinhos, se alguém quer se santificar, não existe outro lugar a não ser na verdade, a não ser em Cristo Jesus. E para nós finalizarmos, o versículo de número 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que estão lá em Realengo, aqueles que estão na graça plena, aqueles que estão agora ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quem é da verdade ouve a palavra de Jesus. Meus filhinhos queridos, hoje, mais um dia de louvor e de glória para nós. Tomamos conhecimento, dado certamente pela palavra de Deus, das fortes acusações, embora falsas, que o Senhor tinha que morrer por você. Ele tinha que morrer por mim. Ele tinha que morrer pela sua igreja, para resgatar um povo de exclusividade sua, para apresentar esse povo a Deus. E agora, complementamos aqui uma leitura, uma parte da leitura da oração sacerdotal. E eu finalizo a mensagem de hoje dizendo assim: Maranata, Maranata, vem Senhor, vem Senhor. Sabe, filhinhos, o mundo está muito mal, o mundo está impraticável. Aonde você vai, você vê corrupção, corrupção das mais variadas qualidades. Então está se tornando difícil você hoje ver a corrupção dentro da igreja de Cristo. Você vê as coisas ruins, maldosas dentro das igrejas. Aí eu pergunto, onde é que nós vamos parar? Meus filhinhos, vamos fazer como Jesus fez? Vamos orar, vamos pregar, porque enquanto não, um eleito do Senhor não ouvir essa mensagem, o Senhor não vem. E a necessidade de nós divulgarmos isto. Sim, você pode falar, pastor, está cheio aí de televisão, de canais a cabo. Eu sei disto, mas eu quero que você faça a sua parte, faça você a sua parte. Talvez do teu lado, a tua vizinha não conheça esse Senhor Jesus Cristo. Talvez conheça simplesmente pelo modo em que você vive. E o modo em que você vive é exemplar. Então são muitas coisas que nos confrontam com a palavra de Deus para que nós sejamos verdadeiramente os discípulos do Senhor. Maranata, vem Senhor, vem buscar a sua igreja, vem levar esse povo, porque nós estamos vivendo épocas dificílimas, quase impraticáveis. Sai de casa, televisão ligada, rádio ligado, na rua, no trabalho, como disse eu anteriormente, nas igrejas. Está difícil. Mantenha você a sua postura. Não importe que seu vizinho ou seu irmão, que se diz irmão em Cristo, esteja fazendo algo que não esteja compatível com a palavra de Deus. Mantenha você a sua postura. Mantenha você a sua dignidade. Porque esse que disseram que queria ser rei, ele quer ser rei, sim, no teu coração, na tua vida, e que você ame o próximo como o Senhor nos amou e se entregou por nós. Porque assim o Espírito transmitiu à igreja. E a igreja diga amém. Glorifiquemos o nome do Senhor.